chegada a hora de prestigiar mais uma vitória. Vitórias, vitórias, títulos e glórias, é uma honra para mim poder falar de ti, ó tricolor paulista. Agora sim, podemos tremular as nossas bandeiras e mostrarmos ao mundo de uma maneira comovente e envolvente o seu futebol. É bolada, rede, é alegria, é São Paulo. Com a faixa conquistada, estampada no peito, podemos dizer com toda convicção mais uma vez, é bicampeão. Gol mais, gol mais, gol, gol mais, somos campeões, bicampeões e muito mais, é tricolor. Tricolor é uma pedra na chuteira dos adversários. Grito de olé é cantada pela Independente. Bola pra frente, jogadas geniais. Gol mais, gol mais, gol, gol mais. Mais uma lição de futebol. Limpo e bonito, bonito e bem jogado. Todos então, ouçam meu recado. Ser São Paulino é não sofrer. Ser São Paulino é ter alegria. Ser São Paulino é gritar então. Mais uma vez é bicampeão. Gol mais, gol mais, gol, gol mais, somos campeões, bicampeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou. Gol mais, gol mais, gol, gol mais, somos campeões, bicampeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou. Mas a verdade seja dita e sejamos realistas. Não tem para ninguém, somos campeões do mundo. Paulista, brasileiros, libertadores, tudo. Do Murumbi até Tóquio no Japão, então adiantamos, novamente é campeão. São Paulo é um time, uma seleção. Não precisa de resposta, precisa. Vamos lá, levantar mais uma taça. Muita raça, união e futebol, é claro. Mais um campeonato, mais uma decisão. Mais uma vez então, é o bicampeão. Gol!